parei, pensei e analisei a vida que vivia e que vivo hoje. Posso ver que a mudança é constante a cada segundo, e a melhor inevitável, disso me orgulho. A rejeição de alguns manos do sistema, hoje eu vejo realmente quem vale a pena. Uma nova criatura longe das drogas, enterrando a antiga vida e lançando a nova. É dessa novidade que agora eu quero falar. Se o Alaí mudou, quem é que não pode mudar? Passo iniciativa e um grande passo. Se for um brau, não enrolar. Se for o pó, não pôr no prato. Ocupação da mente, isso é importante. Ter um trabalho digno, buscar a Deus a todo instante. Sacrificando sua vida, você vai entender o grande sacrifício que ele fez por você. Glória a Jesus, das trevas me encheu de luz. No caminho me conduz, larguei o capuz. Curado, restaurado, carrego a cruz. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Da treva me encheu de luz. No caminho me conduz, larguei o capuz. Curado, restaurado, carrego a cruz. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aonde havia trevas, agora habita a luz. Pra cá celestial, teu espírito é quem conduz. Pra sempre derrotado está agora o opressor. Digno tu és de glórias e louvor. Levou consigo toda angústia e dor, nos libertou, nos curou, enfim, nos salvou. O Senhor como Pai é o melhor. O Senhor como Deus é o maior. Onipotente, onisciente, princípio, meio e fim. Da bom chamada a morte apagou o estopim. A porta por onde passa todas as ovelhas. Do fraco e oprimido tu és a fortaleza. Obrigado Senhor pela minha salvação. Obrigado Senhor por ter me dado o perdão. Na sua presença pra sempre vou estar. Com toda a minha vida irei te adorar. Glória a Jesus, das trevas me encheu de luz. No caminho me conduz, larguei o capuz. Curado, restaurado, carrego a cruz. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Das trevas me encheu de luz. No caminho me conduz, larguei o capuz. Curado, restaurado, carrego a cruz. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Das trevas me encheu de luz. No caminho me conduz, larguei o capuz. Curado, restaurado, carrego a cruz. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Da treva me encheu de luz. No caminho me conduz, larguei o capuz. Curado, restaurado, carrego a cruz. Glória a Jesus, glória a Jesus.